O podcast a seguir é desaconselhável para menores de 18 anos. Portanto, não ouça se você for menor de 18 anos, porque este podcast é para adultos. Falou? Eu tô no mato. O mato. Olha o peixinho, como ele é bonito. Oiraburu, Oiraburu, seresteiro cantador do meu sertão. Oiraburu, Oiraburu, Oiraburu, deirão, seresteiro cantador do meu sertão. Deirindão, Oiraburu, Oiraburu, deirão, deirindão, das mágoas de meu coração. Arará. Você tá foda. A véia é uma merda. Bom dia, rapaziada. 17 de janeiro, foi março, abril, maio, junho. 17 de junho de 2009. Mais um podcast do BK. Começando com o dedo no cu do Irapuru. Essa música é uma maravilha, né? Ela foi gravada pelo senhor, né? Ah, eu não sei se eu tinha usado isso antes, então, mas eu achei ela aqui. No que eu abri o diretório para gravar o podcast, eu falei, não, vai essa mesmo, porque essa é muito bacaninha, essa é muito boa, tem que ser essa bagaceira mesmo. Você vê que o cancioneiro brasileiro tem umas coisas muito loucas. Eu ia usar uma do Tiririca, mas eu vou usar no próximo podcast, é do Tiririca, da Índia Seus Cabelos. Não dá pra ficar usando essas porra direto, não. Você vai zoar o podcast, vai ficar rindo o tempo todo, não vai me ouvir, cacete. Você vê que eu tô com a voz ainda meio fodida, né? Meu, mudou o clima, mudou o tempo aqui em São Paulo, já escangalha a voz da preta velha, né? Cheio de pigarro, cheio de catarrão. E eu já levantei, são 9h30, já levantei correndo, já nem tomei café, já vim logo pro podcast, tô com o podcast atrasado. Tá gostando lá do nosso novo site, blog, é o japanfood.webnode.com. Eu abri um site, eu comprei o domínio japanfood.com, lá no Kinghost, mas tá um cu pra esses caras apontar pro Webnode, viu? Também quero mandar um abraço especialíssimo pro nosso considerado Fernando Aoki, o nosso considerado mano velho, que tá nos dando uma força muito bacana pra viabilizar nossas brincadeiras. Quero também mandar um abraço pro seu Leonardo, o nosso editor do Mundo Sem Sol. Vamos ver se lança as suas coisas também aí, né, ô Léo? Porra, tu é fora, né? Mandar um abraço também pro Kamen Rider. Esta criatura energúmena que fica me... Esse cara fica me seguindo. O que acontece? O Zé Roberto, né, arrumando amigos por onde passa, né? Eu fui num site aí de um camarada aí, acho que é um passinho pra frente, faz favor, né? Tava lendo lá os negócios do cara. Eu respondi a primeira, né? Tem aquele espaço de comentário, comentei. Aí eu fui vendo o resto, foi puta papo chato, né? Aí tinha lá, dê estrelinhas. Branco, classe média, é pra dar estrelinha. Vamos dar estrelinha. O que você acha? Achei uma merda, lógico, pum, uma estrela. Aí o outro assunto, puta que troço chato, pum, uma estrela. Aí eu falei, ah, isso aqui é interessante, vou dar duas, pum. Eu passei o site inteiro do cara, essa tem merda, puta que sabe. E não é que o camarada veio atrás de mim no Twitter pra ficar me xingando. O que você vai fazer pra fazer? Eu já mando tomar no cu, meu. Você vê o sacrifício que eu tô fazendo por você. Tô abrindo o podcast aqui, tudo com a voz escangalhada. Depois você fala, não, porque o BK é isso, que o BK é aquilo. Porque... O MBB, aí não, falando em viadagem, o MBB lá, daqueles viados lá. Né, o presidente tá pensando que não, BK, você sumiu do voo, sumiu, caralho, os viados me fecharam lá, meu. Eles trancaram a participação, expulsaram o BK. Ah, caralho, esse mestre. Expulsaram o BK. Mas por que que expulsaram o BK? Porque o Aníbal, que é o mais velho do fórum, acho que depois de mim é o mais velho, fica com o tititi. Puta, fórum é uma merda. E fórum de quadrinheiro é outra merda. Você vê naquelas fotos do encontro de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, daqui de São Paulo. Ô bando de gente feia. Não que eu seja um cara lindo, muito pelo contrário, eu sou feio pra bexiga. Mas você vê aquele povo gente feia, aqueles nerd bobão, aqueles branquinhos com cara de pateta. Eu patetão assim, ó. Eu curto X-Men, né? Eu quero ler o Preacher. Você vê um bando de moleque babaca, né? Que se perfaz numa porcaria de um fórum, né? Como eu comentei aí, eu falei, porra, meu, tem que ir fora de quadrinho, vamos fazer os quadrinhos, vamos falar de quadrinho, vamos atrás do quadrinho, vamos fazer, né? Vamos pegar no pé dos editores que lançam porcaria, cara, gibi que ontem custava 5, agora tá 90, tá tudo errado, não, o que acontece? Fica com o tititi um contra o outro e fica formando aquelas panelinhas. E o Aníbal colou em mim, olha, tô querendo derrubar você, porque o Aníbal é moderador, né? Olha, tô querendo derrubar você, olha, é a mesma coisa que o Leorade fez comigo, né? Alguns meses atrás. Meu, que merda, cara. O vagabundo vira moderador, já sobe a cabeça, bicho. Isso daí, sabe o que é? Isso é falta de vergonha na cara. Isso é falta de caráter. Se você vai moderar um fórum, modere. O cara não tá podendo ficar, tá zoando o tópico, chuta ele e acabou. E tem que ter uma política de direcionamento para que as coisas do quadrinho desenvolvam, né? Ah, não, o que acontece? Fica com o tititi quando eu dou um Aníbal. Fica, que vão derrubar você. Aí que vão derrubar. Eu já dou uma resposta atravessada. Fala, porra, bicho. Vocês têm que arrumar o que fazer dessas suas vidas. Vocês estão muito na merda. Quer me manter no fórum? Mantém. Não quer me manter? Chuta. Foda-se. Foda-se. Porque o BK não tá nem aí com nada. O BK é o Coringa do Asilo Arcan, como eu comentei num texto lá do japanfury.webnote.com. Comentei lá, pô, que bobagem, coisa vazia, né? É, eu tô aqui, mas eu tô aqui, tô ali, eu tô louco do mesmo jeito, pra mim eu tô na boa. Não, você tem que andar na linha, porque querem derrubar você. Porra, Aníbal, toma vergonha na sua cara, velho. Puta que pariu, velho. Velho, ô velho. Eu também sou velho, tô com 45, tá foda. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. O podcast de hoje, nós vamos falar de dois assuntos que a turminha pediu, e nós vamos falar, né? O primeiro que nós vamos falar aqui do gibi do Pênis Quente, do Penitente, que eu fiquei na fazer na TVBK, né? Eu fiquei de falar dele, eu vou falar dele um pouco mais, que eu vou mostrar ele pra você, porque eu não sei onde que enfiei minha câmera, né? Que a minha casa é uma zona. Eu gosto de fazer essa voz assim, a minha casa é uma zona. Eu não sei onde é que enfiei minha câmera, mas foda-se. Então eu vou falar do gibi do Penitente e vou falar de produção de livros independente, ou produção independente também, que são duas coisas que interessam a você. Eu fui lá na Comics com o nosso considerado Fernando Aoki, o nosso mecenas erótico, né? O japonês foi lá comigo, puta, o japonês foi pra caralho, meu, puta, tá, Fernando, você tá falando alto pra caralho, meu, abaixa a tua voz. Ele se entusiasma, vai. Puta, o japonês é foda, o japonês, ele não consegue ter um meio termo, né? Todos os japoneses que eu conheci, os Nisei, Sanseis, Nikkeis em geral, eles não conseguem ter meio termo. Ou ele desembesta pra loucura, ou ele fica aquela coisa apática, aquela coisa morta. Não, o Fernando Aoki, ele já vai logo pras cabeças, pra despirocado. Então a gente foi lá e comprou três gibis, o Penitente, o Joe Ventania e o... Como é que é? O Dente de Sabre, isso. O Dente de Sabre do... Nosso considerado. Ah, então é porque ele é um xarope. Que é o Carlos Henry. Obrigado. Carlos Henry, exatamente, né? Mas eu vou começar aqui com o. Puta, mas esse Joe Ventania, bicho, é foda. É foda. Nego fala mal dos meus elementais. Mas, meu, puta que pariu, meu amigo Charlie Brown. Eu não quero ouvi-lo. Puta, esse Joe Ventania, eu vou ter que. Meu, é foda. Vamos ao Penitente. Ao Pênis Quente, né? Eu tô com o número 1, o Fernando Aoki ficou com o número 2. Vamos fazer uma análise legal do gibi. Primeiro eu olho pra capa, é uma capa feia. Feia. Feia de doer. Parece um monte de cocô esparramado com nanquim e ter uma bichona musculosa na capa. Que cacete que é isso, né? Né? Aí te abre, vai começando a ler. Imagine que você tenha sido retirado de sua família aos 3 anos de idade. Pô, o que aconteceu comigo? Eu não preciso imaginar, aconteceu comigo, mano. Na verdade, foi até antes. Com algumas semanas de vida, né? Com alguns meses, já foi, adotado, pô. Imagine que para isso todos os seus parentes foram exterminados. Porra, eu quero mais que morra! Puta que pariu, parente é serpente! Especialmente da parte da minha mulher. Puta japaiada do cacete. Tem umas cunhadinhas minhas que é uma delícia. Oh. E tem a minha cunhadona mais velha, ela tá já com 50. Que japa gostosa, aquela milf. Porra, ela e a minha cunhadinha, essas minhas duas cunhadinhas eu poupo. E os meus sobrinhos, os mestiçinhos, que são os moleque louco da bexiga. Eles são meio viadinho. São os meninos bonitos, né? Meio japonês com olho verde, assim, os meninos. Eles são gente boa. O resto manda matar tudo, manda matar. Dá pra matar, não tem problema, olha lá. Imagine que a sua casa e tudo mais foi queimada. Já perdi tantas coisas. O que acontece? Vamos parar de brincar. Se eu for ler isso tudo aqui, não vai dar certo. A gente pensa assim, cadê o expediente dessa bagaça? Cadê a... Meu, não tem expediente? Cadê? Deixa eu ler aqui na linha pequena. Cadê? Hã? Gerson White? Quem é Gerson? Quer saber do caralho? Cadê o expediente dessa porra, meu? Ah, tá aqui. O expediente fica no final, viu, Zé Roberto, seu burro. O que acontece? O editor é o Lorde Lobo. Jornalista responsável é o Alexandre Cosa Ferreira. Pra que jornalista responsável, meu? Pra que é um gibi? Pra que precisa de jornalista responsável? Se der processo, vai em cima do editor, caralho. Correspondência, barará, e-mail, revista Pênis Quente, site Areia Hostil. Olha, vamos parar de zoação, vamos falar sério. O Penitente é um gibi feio. Começa pela capa que parece um monte de barro, de cocosado, com um palhaço, com um troço vermelho na cara, né? É feio. O que tá passando a ideia? A capa é o frontispúcio. É o frontispúcio da revista. Ele tá mostrando do que se trata. Olha, vamos dizer como o Rubens Isabel de Filho. Ele tá mostrando ao que veio. Você olha assim um gibizão de um cara musculoso com fundo de cocô marrom. Vai se fuder, puta. Eu não compro essa merda. Me desculpa o Lorde Lobo, me desculpa os fãs. Eu acho que ninguém lê essa bosta. Mas eu não compro. Não, eu não compro porque é feio. A capa não transmite nada. Eu vou comprar um cara mergulhado no cocô? Vou comprar um gibi de um cão penitente? Ah, vou me penitear, vou me peniscar dentro da bosta. Puta, capa feia do caralho. Não, meu, não dá pra encarar. Mas eu tive a pachorra, pra não dizer que eu não falei em flores, eu tive a pachorra de ler o gibi, né? Logo na contracapa, na página 2... Eu não sei o que acontece com esses caras. O desenho também tá feio. Desenho feio. Não é um desenho que funciona pra história. Que eu tô sabendo que isso aqui é um genérico do Spawn, né? Não vem com essa conversa de dizer que é autêntico. Não, não é. É um genérico do Spawn, versão nacional. E eu apoio. Eu acho que tá valendo. Tem que fazer mesmo. Tem que pegar os moldes dos gringos, dar uma aprimorada e mudar. Mesmo porque... Os grandes sucessos dos quadrinhos, das animações, são plágios indiretos de alguma coisa. Então o que acontece? É molde industrial. Nós estamos lidando com um gibi do Penitente, que ele segue um molde industrial. Mas esse molde está completamente furado por vários motivos. O principal motivo, que eu posso dizer assim com categoria, é a capa. Logo na página, como é que é isso aqui? Dá pra ver? A página 4... Bicho, que é uma profusão. É uma. No primeiro quadrinho, no último quadrinho, tem sempre cara com o pé na cara do leitor, né? Que cacete que é isso? Pra mim, na minha concepção, ser desenhista medíocre. Ou roteirista que, né? Porque o desenhista segue o que o roteirista tá fazendo, essa coisa de medíocre. O cara com o pezinho, todo mundo com o pé, e você vai na página 3, de novo tá lá o vilão, o mocinho, caralho, que é isso? Com o pé na cara do leitor. Meu, que negócio é esse? Esses camaradas fazem cursos de desenho exterior, fazem um diabo, não sei o quê, e estão sempre desenhando do mesmo jeito, fazendo coisa feia. Esse gibi é feio. Mas vamos prosseguir na análise do Penitente. O que acontece, O penitente tem um problema muito sério. Que ele tem, olha, quantas páginas tem essa buceta aqui? 18, 19, são 20 páginas. Cara, esse é um gibi muito caro. Ele foi vendido originariamente a R$4. É um gibi caro. Você não pode se dar ao luxo de um gibi caro como esse, contar um fiapinho de história e mostrar o desenho do mano. Meu, não dá tempo. Isso não é um trabalho sério. O Lorde Lobo, temos nossas diferenças, ele tem seus faniquitos, ele quer me dar porrada, mas, bicho, eu não posso levar a sério o penitente com um personagem sério. Porque a história é muito fraca. A história é muito xoxa, ela é muito... Eu não vou usar comentar, porque eu não quero poluir minha mente com porcaria. Já basta as minhas porcarias, eu não preciso de mais porcaria. Como você pode perceber, eu tô falando e tô fumando. Eu dei uma pausa agora há pouco, fui tomar meu café, comi um sanduichinho. Agora tô aqui levando um papo contigo. Você vê como eu me dedico, porra, viado? Clica nos banners aí do Submarino e dá um trocado pra mim, filho da puta. Então você vê o desenho do camarada aqui. Eu não... Não é o desenho do Lorde Lobo, é o desenho de um cara. Desenho feio, mal feito. O que acontece? O Lorde Lobo, ele idealizou esse gibi. Esse é um grande mal do quadrinheiro nacional, do autor nacional. Por que que ele faz um gibi desse jeito? Um gibi caro, com historinha fiapinho, pra qualquer coisa? Porque ele não tá pensando em levar isso pra uma editora de verdade. Ele não idealizou, ele não teve The Sparkle, a ideia inicial de você... Não, eu vou fazer um produtinho assim que eu quero publicar. Eu quero fazer oficialmente. Não! Não, ele quer fazer um negócio para ele se mostrar. A mesma coisa com o Harry, com o Lobo Guará. Ele chama um amigo, chama um... Vamos fazer. Vamos publicar. Pá, não vamos ganhar folha, vamos valer. Bicho, num país sério, com um autor sério, maduro, adulto e honesto, ele monta uma revista dessa, ele banca, sabe-se com qual dinheiro, ele sai vendendo por aí. Ele não toma prejuízo. Porque ele planeja e ao mesmo tempo ele quer chegar numa grande editora ou numa editora pequena, ó, publica. Eu quero trabalhar. Eu quero ganhar dinheiro com isso. Ah, mas esse dinheiro é se prostituir. Prostituir a puta da tua mãe. Mas, bicho, relação de comércio. O que ele tá fazendo com o penitente é uma relação de comércio. Ele tá vendendo, ele tá pondo para vender. Só que o formato idealizado do gibi não presta. Tudo nesse gibi não presta. Nada. Tá tudo errado. Porque, primeiro, esse gibi aqui saiu quase um ano atrás, ou mais, sei lá. Esse formato de 20 e poucas páginas, isso é formato de gibi de banca de grande tiragem. Ah, mas vendeu. Não interessa se vendeu. Isso aqui não funciona porque tem uma tiragem muito baixa, tem pouquíssima penetração. Ai, pouquíssima penetração no mercado. Fica só nos guetos. Isso não vai parar na mão, sabe de quem? De um Elcio de Carvalho. Isso não vai parar, do Elcio de Carvalho da Mitos. Isso não vai parar na mão de um Ercílio de Lourenço, da Scala. Isso não vai parar na mão de um editor. Isso fica no gueto, porque não é para ir parar no editor. Você tá me entendendo? Ele não vai pegar isso aqui e vai mandar para Image. Ele não vai pegar isso aqui e mandar para Dark Horse, ou para mandar para um gringo, para um europeu. Não, ele vai manter ali no gueto. No cantinho dele, porque não é interesse dele ser um autor de verdade. Ele é um ilustrador que está brincando de fazer quadrinhos. A merda da HQ nacional, dos quadrinhos nacionais, é todo mundo brincando. Todo mundo fazendo festinha para um amigo. É tudo, aí vamos fazer, meu fanzine. O que eu acho estranho é isso, cara, porque você não vai a lugar nenhum com esse negócio. Não, minto. Você vai a um lugar, você vai direto no colo do fandom, do pessoal da internet, que todo mundo só faz isso. Ah, ninguém vai publicar meu gibi. Olha a ideologia estúpida do cara. Veja bem. Ah, ninguém vai me publicar meu gibi mesmo. Vou fazer pra mim, pros meus amigos, vou fazer isso aqui, foda-se, tudo nem aí, é passatempo. Blá, blá. Mentira. Mentira. O cara que fala isso, ele tá primeiro mentindo pra si mesmo e depois mentindo pros outros. Todos nós que mexemos direto ou indiretamente com o quadrinho, a gente quer publicar. Quando eu lancei na Japan Fury, a revista lá pela Sampa, os meus personagens elementais a primeira vez, meu, eu quero publicar. Claro que eu estava totalmente errado, meu formato estava errado, tá tudo cagado. Só hoje, depois de 20 anos que eu me acertei, mas eu queria publicar. Então eu recebia todo mundo lá na redação, a molecada que me manda desenho até hoje. O pessoal quer publicar. Aí você vê o trabalho do Lorde Lobo. Primeiro, o desenho não é dele. Isso que eu acho uma sacanagem, né? Se você quer fazer um projeto seu, faça o seu, mas não arrasta os outros. Não fica pegando no pé do camarada, do fulano, do Beltrano, do Beltrano. Não estão dizendo aqui que o Lorde Lobo, ele é ilustrador, é. Então por que ele não ilustra os negócios dele? Não, é o fulano. Aqui tem um outro aí. Lorde Lobo, roteiro, cor e letras. Neo Angeiras, arte e arte final. Ah, para com isso, cara. Se você vai fazer os seus negócios, faça você. Se você vai apostar nas suas coisas, aposte você, não fica arrastando os outros. Ah, o amigo. Porque o amigo tem o seguinte, o amigo erra. O amigo pisa na bola. Eu sei que é isso, porque eu trabalho com a patroa aqui. Ela pisa na bola, ela erra. E eu fico, às vezes, até constrangido de contestar, porque ela é minha mulher, vai dar na minha cara. Se com um amigo é pior ainda, porque o amigo vira a cara, faz show. Se você vai colocar alguém, você tem que ter como direção de arte, fazer um trabalho profissional e recusar. Não quero, tô pagando, eu quero melhor, isso aqui não tá bom. Faz direito. Mas é interessante porque é tudo lance dos amigos, isso não vai pra frente. Isso não funciona. Porque você veja bem, a história tá um fiapinho. Eu não sei como é que o Lorde Lobo consegue contar uma história com pouquíssimos diálogos. Isso não tem história aqui. Os desenhos estão muito fracos, estão muito cansados. Aí nós fizemos assim, olha, fizemos a arte assim no lápis, fizemos assim assado, e bibibibibibi. Eu falei pro Fernando Aoki e falo pra vocês, se eu tenho esse gibi, eu parto do princípio que eu tenho uma verba pra gastar. Eu tenho aqui, vai, 500 conto pra gastar. Eu vou fazer um gibi colorido, no formato, vai, 21x28, como tá esse aqui, de jeito nenhum. Eu dobro no meio, faço um 14x21, já tenho o dobro de páginas, e vou socar minhas coisas. É o que eu tô fazendo com o Mil Nomes, né? Tô fazendo com o Mil Nomes, eu vou fazer um gibi 14x21, não gibi não, um livro 14x21, formatinho simples, não é formatinho, nem sei que formato que é esse. 14x21 é metade do A4, né? 14x21, bonitinho, vou pôr meu texto, vou pôr a ilustração da patroa, vou pôr quadrinhos. É assim que você faz. Se eu fosse fazer uma revistinha desse jeito, o que que acontece? Eu punha texto, punha... Meu, texto não é desenho em quadrinhos, não é ilustração em quadrinhos, é história em quadrinhos. Mas o Lorde Lobo partiu do princípio que ele pegou lá o Spawn e fez a versão genérica do Spawn, né? Beleza? Não tá errado. Porque é indústria. Mas o que acontece? No caso, ele não está fazendo indústria. Ele não está servindo a indústria. Ele não está objetivando nada. Isso é que fode. É diferente daqueles desenhos lá que você vai na Americana. Tem lá o vídeo brinquedo, que tem abelhinhas, princesinhas e não sei o quê. Aquilo lá é indústria. A indústria se baseia nisso. Gonformers, aqueles, né, coisas nacionais, os Transformers nacionais. O Super Sentai nacional. É indústria. Ah, eu não gosto, pau no seu cu, que você não... Eu também não gosto, acho uma merda. Mas eu compreendo, porque é indústria. Os caras estão pegando um puta de um sucesso, como o Família X, que passa na Nickelodeon, que foi na esteira dos Incríveis. Ele pegou um puta sucesso. Tá certo! Não tá errado, se funcionar, beleza. Mas é indústria. Eu não preciso assistir, eu posso gostar, posso não gostar. Tanto faz. Eu não vi até hoje um clone do Harry Potter, deve ter. Impressionante que ninguém fez, né? Mas vai. Do Senhor dos Anéis não teve um monte, aquele Eragon, aquela coisa horrorosa, mas vendeu que nem pão quente. O livro do moleque é uma merda, o cara que escreveu Eragon, é uma merda. Mas virou filme e o moleque encheu o cu de grana. Tá certo, é indústria. Não tô cogitando o valor da obra como diversão. Não tô levando. No caso do Lorde Lobo, ele não quer indústria. É ele, é um pavão. E tá abrindo aqueles leques dele, aí ele vai na internet, oh, porque meu gibi tá aí. Aí você vê um monte de gente falando a respeito, mas ninguém lê. Você percebeu isso? Todo mundo fala do Lorde Lobo, todo mundo fala do Penitente, mas alguém leu? Não. Alguém fez uma crítica do texto? Não. Porque ninguém lê, cara. Num país em que você fala de um produto, mas você não conhece, não analisou, tem alguma coisa errada. Quando os pessoais das críticas, dos críticos de quadrinhos, falam que pá, que bebebe, que bebobó, que isso aqui é muito bom, isso aqui estamos falando aqui. Isso é trabalho de divulgação. Divulga-se, mas ninguém critica. Ninguém lê. O Marcatti falou que não, é questão de quantidade. Não, não, porque ninguém abre a boca. Ninguém abre a boca para falar, porra, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. E no caso do PNT, tá feio, tá ruim. E te digo mais, isso aqui, no, isso por ser um esquema de indústria, ele devia ter uma visão industrial da brincadeira. Ele não tem. Ele lançou essa birosca aqui, depois de 7, 8 meses ele lançou o número 2, depois de um ano vai lançar o número 3. Meu, isso aqui é formato, esse gibi aqui é para lançar mensal, é formato de banca. De banca, você deixa lá um mês, acabou, põe outro, um mês, acabou, põe outro, um mês, acabou, põe outro. Mas o que ele faz? Nada, ele põe, olha, tá aqui. Que graça tem isso, cara? Que valor tem isso, meu amigo? Eu não sei, tem um acabamento interessante interno, tal, bacaninha. É, mas é um negócio que não entusiasma, né? Eu queria pegar o gibi e falar, pô, isso aqui tá foda, legal. Não. Inverteram os seus valores, sacou? Você colocou o camarada pra falar dele. Olha, o meu gibi tá aqui, olha como eu sou legal. Uau! Palmas pra ele! Que bom, ele lançou o gibi tapinha na cabeça do menino bonitinho. Ai, que coisa bonita, ele fez o gibizinho dele com o dinheiro da mãe. Ele fez o dinheiro bonitinho. Eu conheci um cara que tinha lá, Kingdom Comics, né? Peixoto fez uns gibis lá pra ele, os rentais. Quem bancava era a mãe do moleque. Puta, vergonhoso, cara. Tem algumas coisas, eu não devia, mas os caras fazem. Pra alinhavar aqui o nosso considerado Lorde Lorbo. Tem a parte final aqui, o confessionário. Sessão de carta de nossa revista. Oh, meu, sessão de carta pro... Ninguém vai ler essa merda. Segundo, não vai ter um processo de continuidade. Não dá, porque o formato... Isso aqui é formato de industrial para pôr em banca. Mas não, ele está emulando tanto que ele não se toca que está fazendo bobagem. Ele não se toca que está falando bobagem. E o editorial aqui no final... Quando você ia no teatro da Inglaterra, no tempo do Shakespeare, abria assim, vinha um cara e explicava. Meus caros amigos, estamos aqui reunidos para falar. Muito bem, tem uma preleção, né? O camarada explica do que se trata. Tem uma introdução. Não, a introdução do Lorde Lobo está no fundo. Isso dá uma margem, um comentário maldoso. O que ele está falando aqui? Que ele entrou lá, está dando um cemitério. Ele virou assim, ah, eu tive uma ilusão, eu vou fazer um personagem assim. Bicho, ele faz um personagem. Eu tenho aqui pelo menos uns 15. Porque a minha produção, quanto mais eu produzo personagens, mais eu vou me aprimorando. Nem todos os personagens são bons, né? Às vezes alguns são bons, outros não são. Outros são quebra-galho. Não sou eu que vai avaliar isso, é o leitor. Mas eu, como autor, eu sei o que presta e o que não presta. Como, por exemplo, lá o meu Lemak, né? Que derivativo dos elementais. O Fernando Aoki gostou muito, a minha mulher gostou muito. Eu acho que tá fraco. Eu acho que como autor eu preciso trabalhar um pouco mais. Mas é interessante, vamos lá, mas não é. Mas o que acontece? Ele tem o primeiro personagem dele, ele faz um e acabou! E fica botando banca com isso, porra, bicho. Que cacete de criação é essa, cara? Que cacete de autor que é esse? Isso não é autor. Isso pra mim não é autor. É um cara com recursos que tá bancando o seu gibizinho, o seu fanzine de luxo e botando banca por aí. Me desculpem a sinceridade, mas eu não posso levar a sério esse tipo de publicação. Como não posso levar a sério uma publicação que o cara lança de vez em quando para aparecer. Não. Se ele tem um objetivo maior, digamos, vai licenciar produto, né, de você levar para frente, ou você simplesmente agradar o leitor. Eu quero contar uma história e agradar o leitor. Se ele gostar, ele me dá dinheiro. No próximo ele me dá, ele compra um gibi, vê, gostou, ó, compra o próximo. Você cria uma relação de consumo, uma relação de trabalho mesmo, de prestação de serviço para com o seu leitor. O Lorde Lobo não, ele lança essa merda a cada 2, 3 anos e acabou. Porque o objetivo dele não é agradar você, leitor. Não é nos agradar, não é nos divertir. É fazer pose. É fazer pose. É para dar uma de bonito, de gostoso. Mas ao mesmo tempo o gibi funciona? Não. Por que não funciona? Porque é muito fraco. Porque ele não chuta o balde. Em termos criativos, o penitente é muito fraco. Ele é um genérico do Spawn, com os desenhos muito dos mequetrefe, com uma proposta católica horrorosa. É diferente de um preacher, que você pega uma proposta católica e você chuta. A primeira fase do Preacher é sensacional. Depois cagaram, o personagem perdeu o fôlego, fuderam com ele. Não, mas a primeira parte, a premissa é sensacional. Isso aqui é um cara que levanta pra fazer. Levanta no cemitério. Porra, eu já vi. Lembra aquele jogo Blood? Um clássico do 3D? Porra, o cara levanta. I live again. Aí ele sai matando todas as criaturas pra chegar no chefe final, vai acabar com ele. A essência é essa. Não, o que, que ele faz? Eu acho que o penitente, ele é um personagem que ele funcionaria se ele fosse assumidamente homossexual. Porque tem todos os elementos da homossexualidade aqui, né? São facas que entram, peitos erguidos, facas que voam, homens submissos, deitado no chão com uma facada na sobrecoxa. Aí tá aqui o penitente enfiando a mão na calça, assim, né, pegando no pau. A minha pistolona. Aí você vai arrancar a faca da perna dele. Ah, que maldade arrancar a faca da perna dele. E no final o cara volta pra quem? Pra avó? O que é essa véia aqui? Eu não lembro nada, mãe. Ele comeu meu cu. E sai todo sangrando de volta para a mãe. Enquanto lá em cima está o rosto do penitente. Ah, papo. Puta que pariu do caralho, se fuder, bicho. Como é que o quadrinho nacional vai pra frente com uma bobagem dessa? É muita pose, é muita frescura e não tem história. Mas se fosse uma história de homossexual, valia. Aí que eu ia achar legal, né? Mas não, é um negócio assim. Eu até suspeito que tem um libelo homossexual escondidinho aí no meio, né? Mas muito bem. Vamos na segunda parte do nosso podcast, que você tem mais o que fazer, né? Eu também. A segunda parte, a turminha quer falar sobre produção independente. Beleza, de produção de livros, né? Beleza. Mas fazendo também um pouco de propaganda, nós temos aqui os últimos exemplares do Mundo Sem Sal. O livro do Zé Roberto. Os últimos exemplares já estão na carinha do osso. Mande o seu e-mail agora para jrp964@gmail.com e por apenas 25 cruzeirinhos, cruzeirinho se fosse, né? 25 reaisitos, você leva o meu livrinho autografado, meu amigo. É um livro do BK para você, ninharia. E eu quero em breve anunciar para vocês aqui o livro do Mil Nomes, o livro dos Elementais, porque uma hora a gente vai chegar lá, né? O nosso conselheiro do Alan Pereira, se não for dar trabalho, esquece um pouco os quadrinhos nacionais, já acabei. Faz um podcast como editar, diagramar e fazer um livro de sucesso, ou seja, comentar num tema que você disse no último podcast, você tem a lei do feito todo, o cara não quis. Olha, é o seguinte, acima de tudo, antes de mais nada, e no começo dos tempos, tem que começar com uma única coisa, Ai, bem bicha, personagem. Você tem que começar, meu querido, com personagem. Crie o seu personagem. Crie o seu personagem. É difícil. Mas tudo é difícil, né? Tudo é complicado. Eu parti da seguinte premissa, olha. Eu sempre estou escrevendo muito, pesquisando muito. O que eu faço? Eu me abstraio às vezes, né? Eu me desligo. Dou uma desligada antes de dormir, depois de dormir, de manhã, durante o dia, eu pego meu MP3, fico ouvindo e tal, fico na boa. Aí eu fico pensando, como seria ser, lembra disso daí na Marvel? Eu pegava, por exemplo, o Super Dínamo, que é um personagem da minha infância, quando eu era bem pequeno, eu ficava imaginando ele andando pela minha cabeça assim, como se minha cabeça fosse um castelo e tal. Ficava imaginando ele voando. Anos depois... 30 anos depois, na verdade, eu recuperei essa ideia e usei ela no Mil Nomes, né? Para você ver que todas as respostas que a gente quer, as respostas criativas conosco. Pega o seu personagem mais querido, vamos pegar aqui o Pênis Quente, né? Que é o Spawn. O que acontece? O Lorde Lobo pegou o penitente, que é o gênico do Spawn, ao invés de ele colocar ele saído do inferno, feito o Spawn, que é muito mais legal, ele fez saída do céu, um penitente, aquela coisa. Normal? Beleza, a ideia é essa, é o cara que está resgatando, beleza. Interessante, é uma premissa interessante. Aí o que acontece? Você pega esse personagem e vê se o seu coração está com ele. Ah, que coisa de viado, BK. É, mas é por aí mesmo. Sente que tem algo mais naquele personagem. Porque nós que criamos, você que quer escrever, você que quer desenhar, você que escreve o que você que desenha, nós, autores, nós temos um feeling que o pessoal mais ninguém tem. Tem um camarada chamado Greenblatt, que ele faz o... Greenblatt, sei lá, que ele faz um desenho chamado Shouder. Ele ficou 8 anos malhando para viabilizar esse desenho. 8 anos. Insistindo até soltar o primeiro piloto do Shouder. E o Shouder é maravilhoso, é um desenho excelente. Flapjack também é fantástico. É meio que um concorrente indireto assim do Bob Esponja, só que melhor. Bob Esponja chegou num limite que estagnou, né? Mas tá indo, mas tá estagnado. Aí ele fez o Flapjack, que é maravilhoso. O que, que você tem que fazer? Você tem que fazer sentir esses personagens. Vê que o Greenblatt, ele faz com puta de um carinho. Você vê que ele não tá de qualquer jeito, tipo assim, Família X. Ou então você vai lá, o Yang Yang Yo. Ying Yang Yo, que passa no Jetix. Aí você vê que tem uma alegria em fazer aquilo. Mas tem desenhos que não tem a menor alegria. Tipo o desenho do Rambo. Desenho gélido. Ou então um desenho do He-Man. Um desenho gelado. Sem vida, sem personalidade. Ou 99% dos animes que são só técnica. Não tem conteúdo, não tem feeling. Ele força o feeling pela estética. Dica interessante essa, hein? Ele vai... Então, menininha com o peitinho de fora, coxinha. Porque você não tem roteiro. Você não tem uma história legal rolando. Como é o caso do Evangelion, que não tem história nenhuma. Tem um pesadelo, é uma baderna. Que a molecada estúpida, sem noção, compra porque é idiota. E porque não tem... É porque tem um apelo comercial, se identifica. Mas o Evangelho tem o barato de que o mocinho é viado, cheio de drama. A mocinha é tendência a suicídio. Só tem personagem fudido naquela merda desgraçada do cacete. Um outro desenho interessante pra você sentir é o Ruby Gloom, que passa no Boomerang. O Ruby Gloom é interessante, porque são bonequinhos bonitinhos, mas eles pegam elementos do sentimento. Eu não gosto, acho uma merda. Mas pegam elementos do sentimento da molecada. Tem lá um moleque com duas cabeças, que é aquele lance da dualidade do carinha, né? Ia ser legal se uma da cabeça fosse bicha. Ia ser mais legal ainda. Tem uma outra menina que eu gosto muito, que em inglês é Misery. Aquele, eu não sei como é que traduziram aquilo, ela vive chorando, né? Esse personagem bom. Ou então a mais famosa Hello Kitty, que aliás é o correto, é Hello Kitty. Kikirikirikiri, Hello Kitty. A Hello Kitty é interessante porque ela é estética fofinha de menininha. Ou então, você quer uma legal, Betty Boop, ela é só estética de coxas, ela não tem nada. Ela é o quê? Ela é um exemplo de mulher porque ela é gostosa, linda, bonitinha, fofinha, moderna, mas é esquisita. A cabeça dela é esquisita. Então na criação de personagens você tem que buscar o seu. Busque o seu personagem. O primeiro. Mas não fique só nele, não faça que nem o Lorde Lobo, ficar num só. Não, não faça que nem o Harry, que fica num só. Tenha vários. E quanto mais personagens você tiver, mas não vai já ter 40, 50 personagens, que é foda. Tem uns 5, 6, 10, eu me satisfaço com uns 15. Tô feliz assim, não preciso mais que isso. À medida que eu for trabalhando, eu vou acrescentando mais, não tem problema. Pega um personagem. Eu me identifico muito com o Super Dynamo, o Marino Boy, Príncipe Planeta, que era um personagem da minha infância que eu gostava muito. Eu não vou pegar e fazer genéricos deles, né? Seria interessante, como é o caso de uma Betty Atômica, né? Seria interessante, mas eu não quero ir por esse lado. Então o que acontece? Eu desmonto o personagem e deixo na sua essência. Que é o quê? Um adolescente, um menininho que tem poderes. Aí você define quais são os poderes. Esse, você vai sentindo. Esse é um trabalho criativo que está atrelado ao teu coração. Puta, isso aqui vai, isso aqui não vai. Isso aqui vai, isso aqui não vai. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Eu acho que o melhor auxiliar para você nessas horas é o teu coração. Se você tá criando, porra, isso aqui não tá bom, meu. Porra, não tá legal. Ai, que merda. Aí você apaga e faz. Aí você vê, mas chega uma hora que você fala, meu, isso tá bom. Tem uma passagem no Mil Nomes. Eu não sei o que aconteceu ali. Tem uma passagem que ele vai encontrar com a Prana, né? Eu tô escrevendo ali, né? Não, tem que fazer essa parte. Eu tô seguindo meu planejamento, né? Eu já vou chegar lá pra te explicar sobre isso. Tô seguindo meu planejamento, parará, parará, tô tranquilo, bonitinho, parará. Aí tem que fazer ela se expressar pra ele, né? Eu não sei o que aconteceu naquele momento, toda a minha atenção foi focalizada no texto. Eu comecei a contar, eu comecei a escrever aquilo, eu falei, porra, tem alguma coisa estranha, né? Tá funcionando, tá, escrevi, revisei, escrevi de novo. Escrevi. Aí eu li, quando eu li eu senti a lágrima escorrendo assim, eu falei, meu, é isso! Tá ótimo! ótimo, é isso que eu quero, é isso. E lá na frente, numa outra passagem, o Mil Nomes reencontra a mãe dele, né? Puta, ali tá foda. Tá, porque se eu me convenço, mas não é esse convencimento baseado na arrogância como faz o Lorde Lobo, não, não é isso. É um convencimento do teu coração. Teu coração, ele falou, puta, é isso, você sentiu a alma ficar de pau duro, é isso. Você começa então com um personagem dessa maneira. O que acontece? Diagramar, editar, livro de sucesso, bicho, não tem livro de sucesso, esquece. Não existe livro de sucesso, você nunca vai ter sucesso. Que nem lá uma porcaria do, como é que é, do Paulo Coelho. Meu, isso daí não é pra você, você não vai conseguir isso. Ele é só ele. O André Vianco, que faz aquele livro de vampiros, você não vai conseguir aquilo. Não pense em sucesso. Pense em contar uma boa história. Não pense em diagramação, composição, pense em contar uma boa história. De posse desse personagem, você faz um planejamento. Eu tenho aqui na minha parede do quarto uma linha, uma cartolina pregada na parede bonitinha assim, bacana, com papelão, tu fica ligando. Ah, não é cartolina, é um negócio de madeirite, né, bacana. E que eu fiz uma linha comprida assim, ali eu vou narrando os acontecimentos. Lembra do Volta para o Futuro, em que o professor lá vai explicando, tem essa linha aqui do futuro que desviou para cá. É isso que eu faço com meus textos. Eu faço o planejamento passado, presente e futuro. Eu vou ter que abordar esses textos. Mas daqui eu derivo para isso, daqui eu derivo para aquilo, daqui eu derivo para aquilo. Eu tive que tirar da parede o negócio dos elementais, que ficou tão grande, tão cheio de rascunho. Eu falei, não, para. Tive que tirar, é para fazer outro, que eu não vou fazer agora, que eu estou mais cuidado do fechamento Mil Nomes. Né? Então não dá, ainda é complicado. Então o que acontece? Você faz essa linha. E você faz o planejamento. O que vai acontecer aqui? Esse é o capítulo 1, aqui vai ser isso aqui, não sei o que. Capítulo 2, aqui vai acontecer isso aqui. No capítulo 3, reviravolta. Que é interessante isso. Eu gosto de usar o recurso de reviravolta quando está tudo estruturado. No Mil Nomes, eu fiz o seguinte, eu criei primeiro a apresentação do universo. Ah, mas não está acontecendo nada. Não está acontecendo sim, filho da puta gaúcho do caralho, chavequeiro. Está acontecendo. O que não está tendo é a ação que se espera de porradaria, isso vem depois. Eu preciso criar... Isso é uma proposta artística, tá? Eu preciso criar a base do universo conceitual. Essa é a minha proposta. Você não precisa seguir isso. E deixar depois o personagem trabalhar. No caso do Mil Nomes é assim. No caso do livro do Lemarck, não. No caso do livro do Lemarck, eu já jogo ele lá e ele que se foda. Eu vou jogando os dramas em cima dele. É que nem Babylon. Lembra da série Babylon 5? Claro. Puta série do cacete. O que é Babylon? É um lugar onde as coisas vão cair em cima dela. Sacou? Ou então, às vezes, o capitão sai de lá para ir... A essência é essa. Ou os problemas vêm até o seu personagem, ou o seu personagem vai atrás dos problemas. Tony Fernandes me falou isso, né? No tempo que ele era são. Você tem um personagem que tem que chegar, atravessar a rua para comprar banana e ir para casa. Nada demais. O que você vai fazer? Você vai jogar um monte de pepino em cima dele. Você vai fazer um couro comer na lomba dele. E você vai jogar o quê? Os personagens secundários que dão o background pro personagem se desenvolver. No meu livro da Menininha Morta, ela acorda de manhã, ela vai cortar o cabelo, ela nem percebe que, mas ela tá morta. Isso daí fica consignado para você, narrador, com o leitor. Ela põe a mão assim no pescoço, não sente o pulso, ela não sente nada. Ah, não tá nem aí e tal, ela vai, faz qualquer coisa, corta o dedo, não sai sangue, aí beleza, põe um banho. Ela não tá nem aí com nada, mas ela tá morta. Aí o que acontece? Você cria uma relação de cumplicidade com o teu leitor. Você deixa a personagem, olha o que ela tá fazendo, olha. Meu Deus. Aí chega na escola, ela encontra um amiguinho, tá com um lenço no pescoço, ela dá um tapa na cabeça no amiguinho. Ai, ai, cara, pum, a cabeça dele cai, que ele também tá morto, aí o couro come. Né? Porque esse foi o momento de ruptura da tranquilidade da história. Chega de enganar pro leitor, vamos partir pro pau. Sacou qual é que é? Então o que acontece? Editar e diagramar é fácil. Você abre o documento do Word, formato 14x21, 2,5 de imagem de cada lado, ou um pouco menos, foda-se. E usa aquela fonte Garamond pro texto, a fonte Garamond 12. E aí pro rodapé, eu adoro rodapé. Eu uso a Garamond 11, um pouco menor. Acabou. Pau na máquina. Separa os capítulos do que você quer dizer. Eu trabalho com 150, 160 páginas, porque é um formato confortável para você mandar para a gráfica. É porque é para gráfica rápida. né? Um formato confortável e tal. Pra mim é meio incômodo, porque eu quero falar muito, eu quero escrever muito e não dá. É um livro maldito. Então você tem que. Mas avante, tem que você aprender a ser sintético. Você vai direto ao assunto. Isso é um jeito de você treinar. Não dá pra você chegar e fazer um catatal de 800 páginas. Primeiro que fica caro. Fica caro e o editor não vai querer que você é um bosta. Ele vai querer lançar um livro seu. A não ser que ele for um editor muito do idiota ou muito do maluco. Ou se tem um puta de um produto na mão. Que é o caso daquele Angus, né? Que eu não cheguei a ler porque eu não gosto, não faz. Mas aquele lá é um bitelo dessa idade. Mas o cara camelou fazer aquela porra. Então eu gosto de dar o passo conforme o tamanho da minha perna, como diria meu falecido pai. Vai devagar. Faz um livro de 150 páginas. No meu livro do Mil Nomes eu tenho 150 páginas de miolo, capa. O que acontece? Tem 10 ilustrações de final de capítulo, como tinha nos livros do Monteiro Lobato, e 10 páginas de quadrinho, porque eu não acredito no quadrinho como faz o Lorde Lobo, quadrinho solto assim, não. Eu acho que o quadrinho tem que estar atrelado a uma mídia para ele se valorizar, para ele poder crescer, para ele poder ser divulgado. Eu acho que funciona assim, que sozinho não vai. Sozinho de pegar o gibi e me sair vendendo por aí, não dá. Não sou o Marcatti, não sou esses caras que faziam fanzine com. Não, não dá. E nos dias de hoje, você imprime sossegadamente boa tiragem, digamos, 50 exemplares, né? Você consegue imprimir tranquilamente, mas você não vai pôr isso na banca. Você tá louco. Você não vai pôr isso numa livraria. Você tá pirado, porque eles vão comer o teu lucro. Mas eu não vou falar sobre isso, não, hoje, que é dar o ouro pro bandido, né? Agora, que tem tido o livro feito, o cara não quis. E se ele começar tudo pronto para algum editor também não querer também. Ó, o que você faz é o seguinte, você deixa o livro prontinho, em termos de texto. Aí você tem que fazer um plano de negócios. É interessante, mas nenhum autor que vai levar na editora faz um plano de negócio. Aí quer escrever livro, quer escrever. Não, o editor é um comerciante. Ele quer ganhar dinheiro com o teu trabalho, cara. Se tem uma coisa boa, ele quer avaliar, ele quer analisar. Você acha que ele vai ler o teu livro? Isso já era. Isso não funciona mais assim. Ele vai pegar, ele vai ver um plano de negócios. O plano de negócios vai especificar o que tem ali. Você joga junto um folhetinho. Ah, é o livro é isso, um estudo de capa. Por isso que não dá mais pra você, como autor, ficar simplesmente nessa parte de só escrever. Não, você tem que saber o que é corpo de fonte, entrelinhamento, rodapé, linha órfã, linha viúva. Tem que saber um pouco de diagramação, tem que saber produção de capa, porque não tem mais essa de você mandar pro editor, ó, tá aqui meu livro, lê. Ah, vou ler sim. Vai ler o cacete, né? Ele vai esquecer de você, eu vou mandar uma cartinha daqui a alguns meses, vai falar, não quero, obrigado. Por quê? Porque você não soube vender o seu peixe. Você não soube trabalhar a viabilização do teu produto. O penitente foi viabilizado, mas ele é falho, porque ele não vai ter o processo de continuidade. Eu, quando eu faço meus livros, eu quero que eles prossigam. Eu tenho desde a produção de capa, estudo de logo, até o joguinho de card game acompanhando. Eu quero viabilizar, eu abro mão da brincadeira, de lucro, esses negócios, porque o pessoal quer ganhar dinheiro. Meu, não vai ganhar dinheiro. Não, você não vai ganhar dinheiro, você desiste, porque não vai. Você tem que primeiro pensar em viabilizar a tua publicação. Claro que você vai ter um prejuízo inicial, mas você não abra mão de recuperá-lo. Não deixe de querer recuperá-lo, porque é importante para você como profissional. Não é pra você fazer de qualquer jeito de tal e BBB, que nem uns camaradinhos que eu conversei aí. Vai, que tô vendendo bem. Olha só como o moleque se ilude. Ah, que eu fui lá na banca, deixei meu gibi. O cara da banca falou: não, vendeu muito bem, pode trazer mais. Eu falei: é, chega pro cara da banca. Então, ah, gostou, gostei. Vendeu, ó. Vendeu bastante, vendeu. Opa, foi bem, pô, tem procura? Tem. Paga adiantado. Ah, mas na banca trabalha com consignação. Não é que trabalha com consignação. O cara mentiu pra você. Se ele quer mesmo, ele paga. Tá tendo procura? Tá, ô, beleza, tá, adianta. Ele não vai ganhar de qualquer jeito? Vai. Ué, então adianta o meu. Pra poder reinvestir no meu negócio. Além de tá mordendo 50% do meu trabalho, pra não fazer nada, o vagabundo da vez com essa conversa de que não, porque tá vendendo bem, que não sei, e não quer colaborar, vai tomar no cu. Né, vai se fuder, não é assim. Mas eu quero dizer pra você, pra encerrar o podcast de hoje. Nossa, como o tempo passa, como o tempo voa. A poupança, bamerinas enfiando no cu na tua broa. O que acontece é o seguinte, negada. O quadrinho nacional, assim como a publicação nacional de livros, o quadrinho nem tanto. O quadrinho no Brasil, acho que morreu. Falhou. Porque não dá mais para você colocar quadrinho nacional em banca, porque o gibi em banca ele é muito efêmero, ele dura 30 dias e acabou. No caso do Penitente aqui do Loli Lobo, o grampo aqui que fecha o caderno está enferrujando, já está ruim. O papel já começa a amarelar, já começa a escurecer. Gibi para banca não dá. Se você colocar na livraria, o papel é melhor, a impressão é melhor, não tem grampo que enferruja. Tem uma cola quente bacana que dura mais. Você faz uma capa cartonada com plastificada bonitinha, ela dura pra caramba. Você põe na estante e ele fica ali 30, 40 anos, ele não estraga. O gibi em alguns meses, essa porra aqui tem um ano, já tá enferrujando, já tá estragando. Isso aqui não tá valendo nada. Não que o gibi realmente vale alguma coisa, que o Penitente é uma bosta, isso não vale nada. Mas, se você quiser ter carinho pelo teu produto, você não vai fazer gibi desse jeito. Faz uma graphic novel, preto e branco, um formatinho. Eu vou te dar uma dica. Eu fui numa gráfica, eu fiz um orçamento, vai aí na internet, nessa porra dessa internet, revira aí. Você vai e peça orçamento. Olha, você quer um livro, anota aí, ô viado. Formato 14x21, capa cartonada, triplex. Né? Papel offset de 70 ou 90 gramas, você pede os dois orçamentos, 150 páginas, miolo preto e branco, você sai do timbre aí, orça para você ver quanto tá aí. Eu arrumei uma gráfica aqui na República, faz um preço camarada por exemplar, e quantos exemplares eles rodam no mínimo, né? Se é 1, 25, 50, essa gráfica roda 50 no mínimo, beleza. O que acontece? Eu vou pegar com esses meus livros, vou rodar lá. Eu vou fazer uns testes primeiro, vou ver como é que é, rodo por lá. E vou começar a produção independente, mas com compra prévia. Eu vou guardar essa informação. Guarda isso. Esse aqui é o ovo de Colombo que o meu outro amigo Fernando, o grandão, deu um toque. Isso vale para você também, para você tirar o pé da merda, para você viabilizar suas coisas. Para você imprimir. E ter um cliente que vai comprar de você sempre. Não ter que depender de loucura de mercado, né, fanzine dia, fazendo nada, animecon daquilo, essas bobagens que você põe lá e você perde o seu lucro. Você me lembra, no próximo podcast eu falo sobre cálculo de custo, como que você faz o cômputo geral da tua produçãozinha, de como é que você viabiliza a distribuição, de como é que você viabiliza a contabilidade, e de como você, com um produto, você pode começar a gerar ou girar um capital para viabilizar suas coisas. Nada dessa bobagem de Penitente, nada dessas picaretagens de editoras fajutas, nada de Juventania, essas coisas horrorosas, nada dessas coisas, nem de Lobo Guará, essa coisa horrorosa do Harry, não. Produção independente, lucrativa, para poder gerar um processo de continuidade, para você tocar para frente a sua carreira, para você fazer o seu pezinho de meia, você ganhar sua grana, e conforme for, mandá-la para fora, licenciá-la para fora. Infelizmente, eu tô vendo que serei eu que tenho que dar o exemplo, né? Já que toda essa putaiada aí que faz quadrinhos não sabe fazer, vai ter que ser a preta véia para dar o caminho, né? Eu posso errar, posso acertar, não interessa, mas eu vou dizer como é que faz. Então, no próximo podcast, você me cobre, deixa o seu recado aí, fala, passa lá no meu blog, japanfury.webnode.com e aqui no obscuro.mypodcast.com ou no meu e-mail jrp964@gmail.com e vamos pra cabeça. Me dá um toque, me avisa, que senão eu esqueço que eu sou foda, sou xarope. Obrigado a você por mais essa colaboração erótica da sua audição sensacional. Obrigado por tudo, negadinha. E vamos ver o que vem por aí. Um abraço a todos e pau no cu do MBB. Ô, Aníbal, tu é bobo demais, velho. Se liga, vô. Vai trabalhar, vai arrumar o que fazer da vida do carro, teu cachorrinho, velho. Tem uns processos lá pra você correr, velho. Deixa de ser besta. Brigar por gibi é a pior merda desse mundo depois de você ser corintiano. Um abraço, tchau.